Duas da manhã, gosto de hortelã, tô fazendo aquele fumacê. Mil lembranças vem, em todas só encontro você. Imagina a gente aqui fazendo amor, uma cama e o pôr do sol, pensa aí. Pra ficar perfeita, acende o carvão. I love me, amei aquele narguile. É que tua essência já me dominou. Teu cheiro já se tornou pedacinho de mim. A gente nem vai precisar de cobertor. Garanto que você nem vai querer dormir. Parceiro Lafiote, tamo junto. Lodi CDs, Clínica da Joia. Meu parceiro Fabrício CDs. Duas da manhã, gosto de hortelã, tô fazendo aquele fumacê. Mil lembranças vem, em toda só encontro você. Imagina a gente aqui fazendo amor, uma cama e o pôr do sol, pensa aí. Pra ficar perfeita, acende o carvão. I love me, amei aquele narguilé. É que tua essência já me dominou. Teu cheiro já se tornou pedacinho de mim. A gente nem vai precisar de cobertor. Garanto que você nem vai querer dormir. Meu parceiro Lorde CDs, RG Paredão.